Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo José Edmar aí da Natureza FM Sampaio Tocantins, a todos da equipe. Muito obrigado, tá? A todos vocês ouvintes dessa cidade maravilhosa, toda a região, as cidades cinco vizinhas que estão ligados, todo mundo ligado no nosso programa através da Natureza FM em Sampaio, Estadão do Tocantins. Também a minha querida Sirlene Vaz, o Jota Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo, todos vocês amigos de Piranhas, Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa pela Satélite FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Emanuele, Erani, a Miriam Silva, a Valquíria, São João, a Dona Benedita, a Sueli Vaz, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em Piranhas, pela Satélite FM. Também a minha nova música estourada na programação normal, local da rádio, né? Valeu, Jota Oliveira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos de música, quem vai cantar bonito, Valonir Fernandes e Denis Mato Grosso, né, cantam juntos, Fique Com Ela. Antes, porém, um abraço, meu amigo Douglas Araújo, a Cristiano Vernucci, o Márcio Araújo, o João da Eletrônica, a Isabel, todos vocês amigos da linda cidade de Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará. Cantam Valonir Fernandes e Denis Mato Grosso. Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo o que está acontecendo. Eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino. Sei que vai me escutar, amigo, meu irmão. Escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Fique com ela, seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Eu quero mandar um beijo para minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, Minas Gerais. Um abraço aos amigos da Rádio Doce Terra FM, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso. E olha só, Maria Angélica sempre interagindo comigo no Facebook, ela me deixou um e-mail muito bacana. Hoje, inclusive, 15 de outubro, aniversário da Maria Angélica. Ô Maria Angélica, parabéns, que Deus te abençoe, muita saúde, muita paz aí pra você, pra sua família, viu? E ela quer ouvir a minha nova música, Quero Você Pra Mim. Ela pediu: oi, Diego Valadares, toca a sua nova música, acho muito bonita, boa pra dançar. É mais pro final do programa, viu, Maria Angélica? Eu vou falar novamente no seu aniversário e cantar pra você o meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim, viu? Daqui a pouquinho. Antes, porém, vamos agora no quadro Ao Som da Viola. Os meus amigos de Pouso Alegre, sul de Minas, pro Brasil inteiro cantam Os Verdes Campos da Minha Terra. Cardoso e Clemente. Ei, Vânia Rocha, um abraço, Vânia Rocha. Meu amigo Samuel, a sua vovó, a Dona Maria, a todos vocês, viu? Aí de Pouso Alegre, o Neymar Gonçalves, a Areta, todos da 90.9, um abraço carinhoso. Cantam Cardoso e Clemente. Ô, Irene, um beijo pra você, viu? Sempre interagindo comigo no Facebook também. É, obrigado pelo carinho de vocês. Vamos lá. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar e rever. Nos verdes campos do lugar, quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão, seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão, e no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, meu amigo Aldinei Pereira, da Rádio VG-FM, e toda a equipe, a todos vocês amigos aí de Vargem Grande do Rio Pardo, né? Onde nós temos uma audiência fantástica. A minha querida Erquivânia Melo, não perde o nosso programa, sempre interagindo comigo no Facebook. A todos vocês amigos que nos dão a honra da audiência. Minha querida Mozana Silva. Ei, Mozana Silva, obrigado, viu? Aí do Rio Pardo também, né? Sempre ligada comigo no Facebook, pedindo a luz. Nós temos uma audiência fantástica aí. O meu amigo Aldinei, muito obrigado pela parceria, viu? O Aldinei também, deixa eu ver aqui, ele pediu para mandar alô para todos da equipe, né? E todos os ouvintes da VG-FM. Muito obrigado, Aldinei, um abraço a todos vocês, viu? Vamos em frente, Jota Neves canta a pedidos da Maria José para todos vocês do Brasil inteiro, O Avião. aquele avião. Nele vai o meu amor, com destino à felicidade. Saudade em mim ficou. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Será que me esqueceu? Será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Afonso Braddock, da nossa Brasil FM em Formosa, Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso, tocando a minha nova música. Valeu, Afonso Braddock, todos da equipe da nossa Brasil FM em Formosa, Estadão de Goiás, e claro, todos os ouvintes. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Jurandir Coimbra, de São Felipe do Oeste, Rondônia. Ele ouvindo o nosso programa pela Rádio Imigrante FM. Um abraço a todos da equipe da Rádio Imigrante FM, aí de São Felipe do Oeste, Rondônia. Muito obrigado pela parceria. E o Jurandir pede para mandar alô aqui também para os seus papais, né? O Joaquim Rodrigues e a sua mamãe, Maria Leão. Um abraço a todos vocês que nos dão a honra da audiência, todos os ouvintes da Imigrante FM, todos da equipe, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Minha querida Priscila Silva, de Santa Luzia do Paruá, Márcia Farias, a Patrícia Maiara, Gorete Diogo, Erineu de Brito, a Doralice, todos vocês amigos aí dessa linda cidade, Adriana Costa, nós temos uma audiência fantástica aí nessa linda cidade, pela Tropical FM, um abraço, Ilami, Policarpo, Marlene, todos vocês da equipe da Tropical, viu? Programa todos os dias às 7 da manhã, sucesso, audiência fantástica. Minha querida Isla, Isla de Petrolina, no Pernambuco, também não perde nosso programa. A Isla Souza, sempre interagindo comigo no Facebook, dizendo que não perde um só Mundo Sertanejo. Um beijo para minha querida Milena da Silva, em Nova União, Cotriguaçu, Mato Grosso, também não perde nosso programa pela Rádio Raio de Luz FM. Um abraço a todos vocês da Rádio Raio de Luz, exibindo nosso programa aí em Nova União, Cotriguaçu, Estadão do Mato Grosso. João Bosco e Vinícius cantam Fim de Semana. Só depois daquele beijo despertou meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso, com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Muito bem, muito bem. Vamos em frente, minha querida Josineide Jacinto, em Mossoró, Rio Grande do Norte, interagindo comigo no Facebook. Diz que não perde o programa. Obrigado, viu? Um beijo para vocês. Minha querida Eliane de Jesus, em Caetité, Minas Gerais, não perde o programa. Obrigado, viu, Eliane de Jesus? Um beijo para você, todos os amigos dessa linda cidade, os amigos de Jaquiba, da Web Rádio, da Web Rádio Music, né? Em Jaquibá, em Rio de Janeiro. Um abraço a todos vocês, viu? Aí de meu amigo Gabriel, né? Perdão, meu amigo Gabriel e todos da equipe de Jaquiba, Web Rádio Rio de Janeiro, exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo locutor Clodoaldo Ferrazzo, da Rádio Educador FM, em Moraes Almeida, no Pará. Um abraço, Clodoaldo, todos da equipe da Rádio Educador FM, exibindo nosso programa aí em Moraes Almeida, no Estadão do Pará. Obrigado pela parceria de todos vocês, viu? Meu amigo Marcos Martins, da Web Rádio Digital Music, em Caputira, Minas Gerais. Ele é o diretor, né? E também a minha querida Tatiane Santos, que é a vice-diretora, e ele pede para mandar alô aí para todos os locutores, os programadores, as recepcionistas, né? Todos da equipe dessa rádio parceira, Web Rádio Digital Music, em Caputira, Minas Gerais. Inclusive, o Marcos Martins já pede CDs do Diego Valadares para promoção, né? Para sortear com os ouvintes. Vamos mandar sim, viu, Marcos? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Luan Santana canta Te Vivo.

não perca este espaço de cariz religioso no canal Evangeliza Show, aos domingos, às 8 da noite, com o Padre Reginaldo Manzotti, no canal 2 de Antena 1. As manhãs no canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no canal 2 da Antena 1. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no canal 2 da Antena 1. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Alan Sérgio, os amigos da Rádio ABC Shalom em Cuiabá, Estadão do Mato Grosso, Amiri Teixeira, todos os ouvintes, muito obrigado pelo carinho, viu? O Alan Sérgio me disse no Facebook que a minha nova música já está estourada aí em Cuiabá. Muito obrigado, viu, Alan Sérgio? Brevemente estaremos por aí fazendo um grande show. Um abraço a todos vocês, minha querida Silvana Machado, o Michael, a todos vocês amigos de São João do Paraíso, Minas Gerais, né? O seu Sebastião, a dona Lourdes, todos vocês ouvintes, um abraço, meu amigo, a minha querida Neilza, né? Todos da equipe da Paraíso FM exibindo o nosso programa, Valmiro Gomes, ô cabra danado de bom, obrigado a vocês pelo carinho, viu? Pela parceria, Humberto e Ronaldo cantam, com a participação especial de Jorge Mateus, Romance. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar e fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez na minha vida. Ah, tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor, pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem ter que te deixar e fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez na minha vida. Joga a mãozinha lá em cima, vem. Dá a fim de um romance com meu livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor, tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor, tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor, Muito bem, muito bem. Um abraço, meu amigo Ivan Vieira Soares, diretor da Rádio Serra Dourada, em Trombas, Estadão de Goiás, do Dorcelino Carvalho, a Irene Gil, o Sinomar, a Xavier, né? O Aldemiro Patureba, o amigo Samuel, a secretária Ivone Rodrigues, todos da equipe aí de Trombas, de Montevidio do Norte, todos vocês, viu, da equipe da Rádio Serra Dourada FM, nossa parceira, exibindo o nosso programa, tocando aí minha nova música na programação Quero Você Pra Mim. Muito obrigado, valeu Ivan, o Dorcelinho, todos da equipe, o meu muito obrigado. Israel e Rodolfo cantam Marca Evidente. Sentimento dividido no tempo perdido buscando te ver. Sinto no ar que respiro seu cheiro, prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. O caminho diferente, o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você. Você. Muito bem, muito bem. Um beijo para minha querida Estela Rocha, em Duas Barras, município de São João do Paraíso. Oi, Estela Rocha, sempre interagindo comigo no Facebook. Um beijo para você, viu, Estela Rocha? Todos vocês aí, ouvintes da Paraíso FM, um abraço, muito obrigado. Um abraço, minha querida Keila Cristina de Licínia, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês aí da nossa querida rádio, exibindo o nosso programa, nossa parceira, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Keila, beijo para você, obrigado pelo carinho de sempre, viu? A minha querida Ana Aparecida, em Dom Basílio, Bahia, os amigos da rádio Tropicaliente FM, exibindo o nosso programa. Ela pede para mandar alô pro seu esposo Beto e os seus filhos Juan e Natan. Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Ana Aparecida, todos vocês. Um beijo para vocês aí, viu? Minha querida Vanisa Silva, em Maracanu. Oi, pois não? Sim, com certeza. Vamos em frente aqui, minha querida Vanisa Silva, em Maracanu, Maracanaú, Ceará. Porque a nossa secretária abriu a porta do estúdio aqui, falei com ela, nossa querida Xlene, da nossa produção, né? Xlene, um beijo pra você. Seja bem-vinda ao estúdio do Mundo Sertanejo. Beijo pra você, viu, Vanisa Silva? Um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Se a cada dia você tem um pouco mais de mim no seu coração, estou pra sempre, nossa história nunca vai ter fim. Pra que negar se você sente o mesmo amor que me queima por dentro? Existe em nós um grande sentimento. O teu olhar revela os segredos do seu coração. Vem, vamos brindar e celebrar o nosso amor, nossa paixão. Está escrito nas estrelas, todo mundo pode ver. A minha história agora é você. O teu olhar revela os segredos do seu coração. Vem, vamos brindar e celebrar o nosso amor, nossa paixão. Está escrito nas estrelas, todo mundo pode ver. A minha história agora é você. Fingir se a cada dia você tem um pouco mais de mim no seu coração. Estou pra sempre, nossa história nunca vai ter fim. Pra que negar se você sente o mesmo amor que me queima por dentro? Existe em nós um grande sentimento. O teu olhar revela os segredos do seu coração. Vem, vamos brindar e celebrar o nosso amor, nossa paixão. Está escrito nas estrelas, todo mundo pode ver. A minha história agora é você. O teu olhar revela os segredos do seu coração. Vem, vamos brindar e celebrar o nosso amor, nossa paixão. Está escrito nas estrelas, todo mundo pode ver. A minha história agora é você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Aí, meu amigo Jota Oliveira, todos da equipe da Rádio Satélite FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Nelson Nunes, aê, Sirlene Vaz, um beijo para Irani, para Sueli, para Emanuele, para Miriam Silva, para Valquíria, todo mundo aí de Piranhas, Goiás, toda a região ouvindo o nosso programa pela Rádio Satélite FM. Muito obrigado a todos vocês. Paula Fernandes canta, Mineirinha Ferveu. Hoje não sou eu que vou arrastar a chinela, não. É você que vai arrastar a asa do meu lado. Pega na minha cintura e aperta sem ter medo. Hoje eu quero te mostrar o que é um quadro. chega já pedindo tudo. Te dou essa liberdade. A mulher que você quer tá morrendo de saudade. Sou feito brigadeiro de colher, tão bonita e cheirosa como a flor. Sou morena, faceira, menina brejeira do interior. De cabelos queimados pelo sol, tô querendo um chamego, teu calor. Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras e falando de amor. Terra quente, sedenta de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha perdeu. Pega na minha cintura e aperta sem ter medo. Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo. Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade. A mulher que você quer tá morrendo de saudade. Sou feito um brigadeiro de colher, tão bonita e cheirosa como a flor. Sou morena, parceira, menina brejeira do interior. De cabelos queimados pelo sol, tô querendo um chamego, teu calor. Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras e falando de amor. Terra quente, sedenta de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. Terra quente, sedenta de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. Terra quente, sedenta de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha ferveu. De menina a mulher, o que você quiser. Minha querida Aline Souza, em Vanderlei, Bahia, Vanderlei FM, muito obrigado, viu? A Laine Monteiro, em Santa Luzia do Paroá, um beijo para vocês aí, obrigado, viu? A Uzirene Moura, em Taiobeiras, Minas Gerais, sempre interagindo comigo, muito obrigado, viu? Meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa comandando aí o Tarde Sertaneja, da Rádio Difusora AM de Juara, Mato Grosso, Osés Cordeiro, todos vocês amigos da equipe, muito obrigado. Inclusive, meu amigo Zé Canhoto, organizando shows para Diego Valadares aí na região. Zé Canhoto, vamos fazer aquele show em Juara e região, tá bom? Diego Valadares aí fazendo um mega show, cantando muita moda sertaneja, um show dançante pra cima. E para contratar o show do Diego Valadares para casa noturna, clubes, prefeituras, é só ligar no 61-8257-0991. Quem canta bonito agora? João Lucas e Marcelo Louca. Chega aí no Probo MC K9. Tem mulher solteira aí, meu irmão. João Lucas e Marcelo. Quem sabe cantar é Louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Riscadinha, louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? João Lucas e Marcelo, que a gente prepara você, menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empina,

amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.